Um minuto com este negócio sustentável. Hoje venho falar-te sobre dicas para economizar água. Poupar água significa o uso desta de forma eficiente e responsável, evitando assim o seu desperdício. Economizar água é importante para garantir a disponibilidade deste recurso para as gerações futuras e para preservar a natureza. A água é um recurso cada vez mais escasso e, por isso, devemos ter em atenção a sua proteção. Como podes ajudar o nosso planeta? Fecha a torneira a lavar os dentes e as mãos, aproveita a água fria do chuveiro, não use a sanita como caixote de lixo, desliga a torneira enquanto lavas a louça. Tu podes fazer a diferença.